Convoquei as amiguinha e tu sabe que ela vem. Vem da base, vem do vale, deixa de se vem também. Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente. Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente. Tá pronta pra pista, se jogar na vida. Que é papo de ousadia. Ai, que coisa boa. Mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Ah, que coisa boa. Mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Vira madrugada, passando a visão do bailão. A quebrada, ela pira, ela arrasta. Joga na cara, arrebita no beat, arrebata os canais. Ela é zica, é a brisa, tipo festa, é revisa. Sem limite, no meu visa. Pesadona, tipo Isa. Consumida em qualquer esquina. É a dona do cartel da rima. Ela chega mudando o clima. Ela sabe jogar fina. Tu achou que nós ia sumir? Achou que nós não ia nem vir? O mundo se acabando, nós tumultuando, mandando em tudo por aqui. Tá pronta pra pista, se jogar na vida, que é papo de ousadia. Ai, que coisa boa. Mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Que coisa boa. Mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda.